Olha como a gente se ama na contramão. Eu só desfilo de carro e ela de avião. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Ela diz que prefere sob a luz do céu ou num quarto chique de um motel, todo espelhado olhando meu corpo nu. A minha cabeça não é a sua, porque seus gostos só existem nas ruas, enquanto eu só vivo pra você. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola. Ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola. Ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Ela diz que prefere sob a luz do céu ou num quarto chique de um motel, todo espelhado olhando meu corpo nu. Enquanto